dia reclamava o desprezo e solidão. Ele dormia ali em cima da calçada ou na beira da estrada. Sua cama era o chão. Ele chorava todo dia e implorava pra que fosse alguém ali levar um pedaço de pão. Vida dura, vida triste, amargurada. Até quando eu vou viver sofrendo aqui nesse mundão? Não tem ninguém pra me trazer um cobertor, uma palavra de amor ou um pouco de feijão. Onde está o amor que muitos pregam por aí? Se você me ama, por que é que eu sofro tanto assim? Pobre, não tenho o que comer, não tenho roupas pra vestir, não tenho casa pra morar, mas tenho alma tão carente, eu preciso me salvar. Salvar.